copiado. Livre táxi, seu patinho, ponto de espera 1895, 1002, não ajuste com voo. Posição número 10, é isso, né? Positivo, posição 10. Direto mais. Informa a finalização. 65, vento 100 graus, 09 nós, autorizado a colapso com 0. Vento mais autorizado, 90, boa noite, né? Dia 4958, final da 10. Ali 4958, com a Maria Vitali. Informação Juliette, 370 Recife, por gentileza, plano pavio 20, está próximo. A intenção nossa é iniciar o voo ao 00. Ok, não tem no sistema ainda, tem que chegar, eu chamo o setor. Obrigado, você escuta. Por 865, decolou os 47, controle 1, 9.35. 935, bom dia. 193, decolou 52, controle 1 no 9.5. 0354. Cargo 6570, na escuta? Consiga. Poderia informar se o plano foi efetuado aqui na sala IS de Salvador? Não sei te informar não. Posso até tentar descobrir, mas deve ter sido Campina. Ok, se a gente vai entrar em contato com o centro, pois não tem nada no meu sistema ainda do voo. Tá bom, o plano está para uma 020. Ok, tá ciente. Chicago 6570, cópia. Prossiga. Recife autorizado 350, da Golda 10, curva esquerda, desvio de saída Puca, Gemo, após Aracaju. Eu peso 17 Aerovia, 5527, transponda 1935, controle. Salvador, bom dia, passarelo 2229, estabilizado, na X-Ray, dá uma zero. Passarelo 2229, bom dia, qual é o checado? Eu terei checado 2229. Seu Luciano, baixou e travou, 2229, não, passarela. Autorizado, posto, estilo 0, 0, 5, 0, grau, 0, 7, 9, passarela do 2, 2, 0, 0, posto, 1, 0, 2, 2, não, passarela. Chicago 6570, livre táxi em frente, segundo direito via Índia, ponto de espera 1895, 1002, no ajuste. Índia, 1095, 1095, obrigado, uma boa. Дальше просига. Autorizado, 360, decola da 10, curva esquerda, mão menin, acaso 20, para V, 5535, 119.35. General 9970, autorizado, Teresina nível 360, viapesa 120, decola 10 na Fomo Nenim, 5535 para responda, 1935, frequência do controle de Salvador, general 9970. É correto, então andando por dois. Vamos lá, geral. Salve, Salvador, Rio 5973, autorização, Recife. Rio 5973, autorizado Recife, nível 370, da cola da 10, curva esquerda. Perfil de saída Pouca, Jama, Paz, Jama, Aracaju. O Paz Aracaju prosseguir conforme a rota do plano, 5522 em transponda, 1935.3. 5570, 050 graus, 079, autorizado a decolar, pista 10. Decolagem, pista 10, 050. Ótimo, operando em toda a sustentação. Passaria 2229, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, remota 13, 229. Do acionamento, Rio. Vou falar pra ele se apuxa. Autorizado, vou pegar o pulso. Agora eu vou iniciar push, o Rio. Federal 9970, copiado, saco de frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1, 9995, ajuste 10, 13 agora, bom voo. Cheque de versátil, 6245, ponto de espera 10, federal 9970. Conforme rota 5541, transponder 1935. Boa, 709, 30 Guarulhos, 360, conforme rota, decolando 10, curva direita, Bel, Leda, Mótica, depois do 10, Taubaté. 5541, transponder 1935, controle, voo 1759. Correto, 1759, informa pro push. É, foi lá. Rio 5973, autorizado push, informa pro taxa. Autorizado por seu contra-ataque. Bom dia, a linha decola 10, vento 070 graus, 79. A linha E decola, Sideral 99. Salvador é o Papa Tango, Mike X-Ray, Golf, posição 11, solicito reforço para a posição de número 7 no pátio principal. Ok, gente, mantém me escuta agora pra cópia. O Golf tá na ponte 11, que é aí pro pátio 3, é isso? Posição 7 no pátio principal. Ok, tá autorizado iniciar o Golf, que agora dando autorização para ingressar no pátio 3. Não, é no pátio principal, tô na 11, pátio principal. Estamos indo para a posição 7, pátio principal, com a tua permissão. Ok, está autorizado e vamos finalizando. Ok, graças. Caso inicial é bloque, repassa para ingresso no principal. Alfa e Antitango repassará para ingresso no pátio principal. Cabo 5973, táxi 100, segunda direita via Índia, ponto de espera Chimé Torre, 198, direção 95, ajuste 10, 13, bom ponto. Cabo, frente, ainda 895, direita, Salvador, boa noite, profissional, puxa de acionamento, portão 01. Fazendo com a equipe de sol, assim que o Bang da Rio liberar o setor autorizado, posição 1, pushback, acionamento, informa pro táxi. Vai informar, boa noite, 5 não. Acena 5537 no transponder, 199-3135 com 3. É, se ele não está dentro, já possui informação do problema? Ok, pressiona no táxi chamanismo, 1895, 1013 na justiça. Dois, dois, três, Lima com frete, autorizado para Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no zero, curva direita, perfil de saída agora, após o Elefa, opló, após o opló, conforme a rota. 5536, transponder, 199, decimal 35, controle. Dá autorização para a Recife, por gentileza. Azul Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, via Piso 197, escola da 110, após decolagem curva esquerda, na saída Cuca, transição Caju, transponder 5545, controle 119, decimal 35. Você é autorizado, nível 350, pelo uniforme 317. Escola da 110, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Transporta 5545, controle 119935, azul 4234. Azul 4234, contra o genético correto, chama pronto no gate 10. Chamaremos o Lepre. O trânsito aqui é bem fixo ou retrátil? Fixo, tá baixado travado, final 17. Isso, autorizado, pista 17, uma centena 09. Nós, uma chuva leve sobre a pista, ok? Exatamente sobre a pista 17. Certo, do trânsito aqui. 759 decolou. 759 decolou de Salvador, 30. Chame controle, frequência 119, decimal 35, bom dia. 79-35, muito obrigado. Nada. Aquilo, Solos 3-1, qual é o seu pátio de destino? 4. Autorizado, Tech Track, reporte livrando, pátio 4, Vitor, em Aquilo. Vento uma centena 109, uma pancadinha de chuva leve sobre o aeródromo, especificamente agora aí entre o marcador médio e o externo, reporte visual com a cabeceira, o voo 1092. Sim, 1092, baixar o checado. Obrigado pela informação. Nada. Lima Vitor Delta, inicie e reporte para o cruzamento da pista 17, Lima Vitor Delta. O senhor está no pátio 5 da Aerostar, confere. Na papá para cruzamento da pista. Prossiga o trem de Aquilo. Entrando para o quarto. Só precisa de apoio para transporte de passageiros, não é isso? Que será informada a fiscal de pátio, ok? confirme, são quantos passageiros no Vitor ainda aquilo? 03, obrigado. Não, eu não diria em qualquer lugar, eu vou informar essa aérea para a providência, ok? Na parte Beck, na Lima, chama Sol 1219, Lima Vita Delta. Vento 1109, pouso livre, pista 1092. Pista 1092. Comandante para o Vasco, 2223, aparelho 49 a bordo, 6 horas mais 50 minutos, retornando ao Salvador. 3223, está autorizado o passo até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Índia, o ponto de espera Torre 198, decimal 95, ajuste no 013. Pátio Índia, no ponto de espera da 1018-95, muito obrigado, bom dia, passarei. Salve, Salvador, eu vou 1649, pronto, puxo para encerramento no posição 4. Aguarda para o puxo, gol no 649. Não, se escuta. Solo aos 36, libere próxima à direita, chame solo em 121, em 29, um bom dia. Bom, 092, táxi Alfa, reportante da Juliette. Para passagem do passageiro está livre, eu puxo 10, eu vou. Afirma, após o passageiro da retaguarda, está livre, chama táxi, com o número 49. Confirme que chamou só. Oi, Salvador, um cordial bom dia, 2223, passadeiro, ponto de espera da 1-0. 2-2-3, o cruzado da linha área decolar da 1-0, vento 90 graus, 1-2-9. Livre de colar já 1-0, 2-2-3, passando. Aquilo consiga. viatura já está se deslocando agora aí. Chamaram aqui via rádio, estão se deslocando aí pro local, ok? Em mais um minuto ele vai estar chegando aí. Boa 092, ingresso Juliette, portão 05. Azul 4234 tá livre, puxa no gate, pede chama táxi. Chama lá táxi, eu sou a pessoa. Lima, Vitor Delta, mantenha a posição. Altero na Galeão. Prodo 2223, decolou os 39, chame controle, 11935, bom dia. 935, obrigado, bom dia, passarela. Tira o ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Deu ponto de espera da 10 via Índia, 11895, ajuste agora 10, 13, gol 1649, uma boa. Lima, Vitor Delta está autorizado prosseguir com o táxi, seguindo o Boeing da Gol, via Pátia, Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0, 13.